começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Oi, minha gente amiga do Brasil inteiro, todo mundo ligado no nosso programa Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês que estão sintonizados em todas as emissoras de rádios pelo Brasil, que são nossas afiliadas à nossa central de produção, radioestudiobrasil.com.br. Um abraço a cada diretor, cada programador, cada locutor, as recepcionistas, a vocês da Copa que fazem esse cafezinho gostoso, enfim, todos vocês, muito obrigado, viu, que compõem as equipes dessas emissoras parceiras que retransmite o nosso programa aí pelo Brasil inteiro, viu? E claro, aos internautas que ouvem também o nosso programa no Brasil e no mundo. E hoje o programa especial de Natal, né? E clima gostoso de Natal, o programa hoje está simplesmente bom demais. Inclusive, vamos fazer um programa diferente, viu? Vamos abrir o programa com a nossa querida cantora Simone cantando Então é Natal. Aí nós vamos ter aqui ao vivo com a gente, eles estiveram no programa de ontem e continuam hoje, o cantor Jota Neves, de Brasília para o Brasil inteiro, e também os meus amigos Marcos Henrique e Gustavo, que são de Vilhena, Rondônia, e moram em Goiânia atualmente, passando por Brasília para participar desse programaço especial de Natal com a gente, né? Eu sou o Diego Valadares, estamos sempre juntos e misturados. Abrimos o programa com essa música que tem tudo a ver com o dia de hoje, né? Então é Natal. Canta, Simone. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, o amor como um todo. Então bom Natal. Pro rico e pro pobre, só coração. Então vou Natal, pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz. E o que a gente fez? O ano termina e começa outra vez. Muito bem, ouvimos aí com a grande cantora Simone, né, uma das grandes cantoras do Brasil, Então é Natal. Linda, linda canção, realmente marca muito essa época, né? E conforme anunciamos ontem, o programa de hoje especial de Natal está simplesmente bom demais. Vamos receber, para começar a bater um papo com a gente, para cantar essa dupla que o Brasil já aprendeu a amar. Marcos Henrique e Gustavo no Mundo Sertanejo. Aí. E aí, meus amigos, tudo bem? Na paz de Deus? Bom demais, graças a Deus, Diego. Que bom a gente estar juntos hoje novamente, né? Nossa, a gente agradece pelo espaço, o carinho que você vem recebendo a gente aí, por estar divulgando nosso trabalho. Obrigado mesmo de coração. Sim, porque além de vocês merecerem, né, porque o programa realmente fica muito bom, os ouvintes gostam, e vocês vêm de longe, passando por Brasília, então a gente tem que aproveitar bem vocês aqui para abrilhantar mais ainda o programa e cantar mais, né? É isso aí, estamos aí para o que deve é. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Família na paz, clima de Natal, tudo aquele na Chester, paz. Aquele vinho. Ô, oh, maravilha, tem que reunir a família, não tem jeito. E graças a Deus a nossa família é uma família sempre muito unida. Então a gente está nesse clima aí, né? E a gente está muito feliz por hoje dia ser um dia especial. E a gente também está muito feliz por estar aqui hoje gravando esse programa especial, né? Juntamente de você e do nosso amigo Jota Neves. E então eu queria dizer que pra gente é uma grande honra estar aqui hoje. Maravilha, conforme o Gustavo disse, atenção queridos ouvintes, vocês sabem que o nosso programa Mundo Sertanejo é gravado. A gente grava todas as terças para a semana seguinte. Conforme o Gustavo disse, o programa de hoje é gravado e eles já estão ao vivo pessoalmente com os familiares em Vilhena, Rondônia. Ah, um beijo para todos os familiares de vocês aí em Vilhena, Rondônia, viu? Marcos Henrique e Gustavo. Maravilha. Um meu abraço carinhoso, nosso abraço carinhoso aqui de todos nós, da Central de Produção da Rádio Sul de Brasil. Viu? Se não podia falar, eu falei. Pois é, então. Não, mas os nossos ouvintes sabem que o programa realmente é gravado. Um abraço para mim. Hoje, um abraço para nós que está assistindo, escutando a gente agora, então. Nós estamos juntos aqui no programa, porém, ao vivo, vocês já estão em Vilhena, Rondônia, ouvindo o nosso programaço, ouvindo a entrevista aí pela Vilhena, Rádio Vilhena AM, né? Um abraço a todos os nossos ouvintes. Vamos cantar Virou Obsessão, esse grande sucesso da carreira de vocês, né? Que o Brasil já canta. Virou Obsessão, cantam Marcos Henrique e Gustavo. Não dá pra disfarçar, já perdi a noção. Depois que me afastei, nem sinto mais meus pés no chão. Ter que sorrir pra não chorar virou costume agora. E sentir seu toque já virou obsessão. Eu já tentei fugir, correr sei que não dá. Pois mesmo quando eu fecho os olhos, vejo seu olhar. Me diz o que é que fez comigo, parece castigo. Só você é o remédio que pode curar. Correndo te buscar, tô cansado de sofrer. Está escrito em meu olhar que eu só vivo por você. E não ouse nem tentar, nem arrisque não querer. Pode ser que o meu penar é pelo fato que esqueci de te esquecer. Não dá pra disfarçar, até perdi a noção. Depois que me afastei, nem sinto mais meus pés no chão. Ter que sorrir pra não chorar virou costume agora. E sente seu toque já virou obsessão. Eu já tentei fugir, correr sei que não dá. Pois mesmo quando eu fecho os olhos vejo seu olhar. Me diz o que é que fez comigo, parece castigo. Só você é o remédio que pode curar. Vou correndo te buscar, tô cansado de sofrer. Está escrito em meu olhar que eu só vivo por você. E não ouse nem tentar, nem arrisque não querer. Pode ser que o meu penar é pelo fato que esqueci de te esquecer. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, já estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Hoje, especialzaço de Natal. Diego Valadares, J. Neves, Marcos Henrique e Gustavo. E agora, vamos bater um papo com o J. Neves, é esse cantor de Brasília também, que o Brasil ama. A gente toca muitas canções dele aqui. Esteve com a gente ontem. Nós estamos juntos desde ontem, né? É isso aí. E aí, J. Neves, tudo bem? Tudo bem, Diego. É um prazer de novo estar aqui com você e com os meninos, né? Marcos Henrique e o nosso amigo Gustavo. Gustavo, garoto, né? Gente boa, né? Dupla fantástica, canta dupla bonito, ótima, né? Dupla, canta bonito. Tava cantando aqui no estúdio aqui, ao vivo aqui pra gente, fora do ar. Realmente cantou muito bonito, gostei demais da música. Obrigado, obrigado. Virou obsessão na música. Virou obsessão, linda canção, no bloco anterior que nós ouvimos. J. Neves, nós temos muitos e muitos amigos em comum, aí pelo Face, pelo Brasil inteiro. Vânia Rocha, Sus Maciel. Isso. E tantos outros amigos. Bom dia, eu vou mandar de coração, um beijo no coração a todas as minhas fãs de todo o Brasil. A Vânia Rocha, que é minha grande amiga, minha e sua, de muitos. Pouso Alegre, Sul de Pouso Alegre, a Irene. Uma das grandes da comunicadoras Primavera do rádio lá, que toca os artistas, dá um grande apoio a mim, a você, a Marcos Henrique, Gustavo, ao Paulo Terra, né? Isso, várias duplas sertanejas estão. Beijo, Vânia Rocha, feliz Natal para você e sua família aí. Ô, Vânia Rocha, um grande abraço ao seu amigo J. Neves. Olha, você mora no coração do artista, tá bom? Isso. Olha, atenção a todos vocês, amigos radialistas do Brasil inteiro, de toda a nossa rede de rádios. Hoje a gente não está mandando alô, mas todos vocês sintam-se abraçados por todos nós, tá bom? Faz de conta que nós estamos juntos e misturados nesse dia tão especial. Faz de conta não, nós estamos realmente juntos e misturados. Mas faz de conta que eu estou mandando alô para vocês, tá bom? O Diego, manda um grande abraço à dona Iraci Bueno, lá no Paraná. Ela disse que é minha fã número um. E também o nosso grande amigo, o Osni Moraes, de uma emissora local, né? Isso. Rádio Mambaré FM, pronto. Muito bem, muito bem. Ô, J. Neves, vamos cantar então. Sol das Manhãs. Uma música de minha autoria que roda pelo Brasil afora. E tenho aquele prazer imenso de realmente saber que todos os fãs do Brasil inteiro já cantam com curtem o J. Neves com a música Sol das Manhãs. Vamos lá. Esse amor para mim, diz a ela que estou sofrendo, que saudade, estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim, diz a ela que estou sofrendo, que saudade, estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. Abra a janela e olha a rua. O sol brilhando nas serras, trazendo lembranças suas. Lá bem distante eu vejo o sol se encontrando com o mar, me dando a certeza pra que eu possa te esperar. Sol das manhãs, traz de volta esse amor para mim. Diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. De manhã, quando eu acordo, abro a janela e olho a rua. O sol brilhando nas serras, trazendo lembranças suas. Lá bem distante eu vejo o sol se encontrando com o mar, me dando a certeza pra que eu possa te esperar. Sol das manhãs, traz de volta esse amor para mim. Diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. Diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. Muito bem, ouvimos aí, J. Neves cantou O Sol das Manhãs. Hoje, programaço especial de Natal. Feliz Natal para todos vocês, muita paz, muito amor, né? Que o espírito natalino realmente esteja em nossos corações, né? No coração de todos vocês, tá bom? Um abraço a todos vocês que estão ligados, ouvindo este programa que a gente está fazendo aqui com muito carinho, com muita simplicidade, mas com muito amor também para vocês, amigos, que estão sempre nos dando a honra da audiência. J. Neves, você tem um jeitinho de ser um cabra danado. Como é que estão aí os projetos para o futuro, meu amigo? O Diego, realmente estão bem. Os projetos estão bem, porque estou fazendo vários shows em Brasília e região. Sim. Aqui em Brasília a gente faz show, vou começar a fazer shows pela cultura de Brasília. Olha, né? Parabéns. Em todas as cidades satélites de Brasília vou estar presente cantando. J. Neves e banda. Muito bem. Não é? E o show do J. Neves é um show romântico e dançante. Você também é dançarino no show. Um tempo atrás, quando eu comecei minha carreira, eu era conhecido em Brasília como J. Neves, o cantor bailarino. Aí o bailarino saiu um pouco, ficou só o cantor romântico, só um apaixonado. Cantor, né? Ô, J. Neves. J. Neves e Marcos Henrique Gustavo, me dão licença. Eu quero cantar agora também. Agora vai tocar aquela música cantar? Bonita. Eu posso cantar? Sua linda música. Vamos cantar um novo sucesso. Quero Você Pra Mim, que o Brasil inteiro já canta comigo. Um abraço a todos. E vai pra Vânia vocês. Rocha, lá em Minas Gerais, hein? Vânia Rocha toca no programa dela, lá todo dia. O Impacto Sertanejo aos sábados e o Universo Musical aos domingos. Todos os radialistas do Brasil inteiro que estão tocando muito essa música minha aí na programação de vocês, o meu muito obrigado, viu? E claro, vamos tocar os nossos artistas que passam por aqui também, viu? J. Neves, Marcos Henrique Gustavo e tantos outros artistas. Canta, Diego Valadares, Quero Você Pra Mim! Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar! Eu quero, Diego Valadares, vem comigo! Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho.

tô me acabando. É de segunda a sexta-feira eu tô amando. Na boate, a faculdade até no bar, a mulherada faz a fila pra entrar no seu lugar. Agora eu sei que é viver. Eu vou beber, eu vou beijar, só pra esquecer você. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa trem queimar. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa trem queimar. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa trem queimar. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procurando trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa trem queimar. Então sai. Muito bem, estamos com o nosso programaço Mundo Sertanejo Especial de Natal no ar, recebendo essas atrações maravilhosas. São meus amigos, grandes cantores que o Brasil ama. Ô, Jonathan Neves, nós ouvimos aí agora essa música bacana, Deixa o Trem Queimar, né? Nas vozes de Marcos, Henrique e Gustavo. Não é boa a música? Olha, Diego, gostei demais. A música é bonita, super legal. Eu tenho certeza que todos os fãs do Brasil inteiro vão curtir. Uma grande dupla e vai ser um sucesso enorme. Já são sucesso, né? Já são sucesso. Mas vão ser mais ainda, viu? Muito parabéns, obrigado, obrigado pela mesmo. Música, são lindas. Queria parabenizar o Jota Neves também pelo trabalho dele, que a gente ouviu muito o trabalho dele aqui, então obrigado. A gente queria parabenizar, muito bom mesmo. Deus abençoe sua carreira sempre, assim como já tem abençoado. Obrigado, e vocês também, Deus ilumine vocês, que seja um grande sucesso sempre, viu? Todos nós, né? Obrigado. Ô Diego, quero mandar um abraço aí. Fica à vontade. Desejar um Feliz Natal para todo o Brasil, né? Sim, sim. Nossos fãs, nossos amigos, todo o Brasil, um Feliz Natal aí para vocês todos, de coração, do Jota Neves, do Marcos Henrique e o nosso amigo Gustavo, né? Ó, parabéns a vocês e sucesso, viu, meninos? Muito obrigado. Já é sucesso e vamos fazer mais e mais, né? O Jota Neves, essa música, O Avião, nós tocamos ontem, inclusive, nós comentamos que O Avião realmente decolou, né? Uma música que já é sucesso, muitos e muitos ouvintes já pedem ela aqui na programação nossa, do Mundo Sertanejo. E é a autoria sua mesmo. É, essa música é minha autoria. Muito bem, parabéns. É uma apaixonadona, né? Vamos cantar? Vamos. Para você que está curtindo aí agora o rádio, se liga, essa música é para você, do fundo do meu coração, O Avião. Canta, Jota Neves. que é seu. Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor? Está pra me matar. Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor? Está pra me matar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Hoje realmente programaço especial de Natal com essas atrações bacanas que nós estamos recebendo. O cantor J. Neves e essa dupla que canta muito bonito, Marcos Henrique e Gustavo. E olha só quem acabou de entrar aqui no estúdio para também desejar um Feliz Natal para os nossos ouvintes do Brasil inteiro, do nosso programaço Mundo Sertanejo. É Delson Moura, nosso diretor-geral. Tudo bem, Delson? Beleza! Pois é, Marcos Henrique, Gustavo, J. Neves, você, pessoas assim que nós temos uma admiração muito grande. Obrigado, Deus. Esses meninos são de uma cidade. Primeiro quero cumprimentar o público de casa. Sim. As pessoas que nos escutam, né? Esses meninos são de uma cidade que a primeira vez que eu estive lá tinha uma madeireira, um hotelzinho feito de madeira com 8 quartos. Ah. Não eram apartamentos, não, eram 8 quartos. Sim, uh-huh. Este hotel ficava na avenida principal ali de Vilhena, eles sabem como é que eu estou falando aqui, que era a avenida mais larga da época da cidade, E a madeireira ficava mais ou menos na estrada, ou seja, na BR-364, na saída. E depois tinha uma pista de pouso com um barraco de madeira. A pista era a rua do centro da cidade que a gente pousava os aviões. Uhum. Assim era a cidade de Vilhena, olha, a cidade da dupla que está aqui visitando você. Eu fui pioneiro em 1970 e alguma coisa, não vou falar o ano, né, para a pessoa não ficar... Você entendeu, J. Neves? Entendi, sim, para o pessoal não ficar sabendo. Não ficar sabendo de tudo, fica só sabendo de uma parte. Né? E nós tivemos lá, a primeira vez que fomos lá foi com o governador, ainda vivo na época, Jorge Teixeira. Sim. Então eu quero desejar para eles, para todas as pessoas de Vilhena, dar as boas-vindas para a dupla e dizer que para mim é um prazer muito grande estar com você nesse programa especial de Natal, podendo falar com todas as famílias, todas as pessoas que estão em casa nos ouvindo nesse instante, poder dizer para eles que o Natal é uma festa de confraternização, de amor, de perdão, não é? E também de muita caridade. É verdade. Por que tudo isso? Você sabe? Sim, digo. Porque Deus foi exatamente tudo isso que eu falei. Ele foi amor, perdão. Foi, não, é. É. Né? Porque Deus está aí entre nós. É. Ele foi amor, perdão, ele é caridade. E não sei se você sabe que a palavra caridade, ela aparece diversas vezes na Bíblia. Um dia eu tenho vontade de contar, porque eu já contei quantas vezes a palavra fé aparece na Bíblia. Mais de 200 vezes. Olha só. É porque a gente tem que realmente ter muita fé em Deus. É, para que as coisas andem, para que as coisas caminhem. Então hoje eu quero desejar para todas as pessoas muita fé, muita caridade, muito amor, muito perdão em todos os corações, porque o perdão é um dos gestos mais nobres da humanidade. É, a gente saber perdoar uma pessoa é um dom de Deus. É, quando você perdoa alguém, Valadares, você está entregando aquela pessoa nos braços de Deus. Dali para frente, a partir do seu perdão, você está entregando esta pessoa para Deus. É verdade. Então você para de sofrer e a pessoa vai se entender com Deus sobre o mal que ele causou a você. O perdão é mais ou menos isso. Eu não sou muito bom, não, sabe? Para falar sobre essas coisas. Você fica até meio emocionado. Mas é a voz da sabedoria dessa mulher. Que é isso, imagina. Então, Feliz Natal para todo mundo. E um ano novo abençoado para todos os seus ouvintes do Mundo Sertanejo. Obrigado, Adelson Moura. Obrigado por passar por aqui. Eu aproveito esse momento aqui, essa oportunidade, para te agradecer por essa grande oportunidade que você me deu de estar aqui com vocês, fazendo parte dessa equipe maravilhosa da nossa central de produção Rádio Sul de Brasil, tá? Eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa equipe. Eu que me sinto em poder estar no programa mais exibido do Brasil, que é o seu, rapaz. Mundo Sertanejo. É isso aí. Tchau pra vocês, tchau, Jota Neves. Tchau, Adelson. Um grande abraço e Feliz Natal pra vocês. Tá, muito obrigado. Família, tá? Muito obrigado, Jota Neves. Você já é de casa. Tchau, Feliz Valadares. Natal, Adelson Moura, sua família. Que obrigado, Deus te abençoe Valadares. Sempre. Tá muito bem? Obrigado. Tamo juntos. Muito bem, depois dessa palavra sábia do Adelson Moura aqui no nosso programa, eu vou pedir licença aos nossos convidados e cantar para os nossos ouvintes. Vou cantar um dos grandes sucessos da minha carreira, a música Cabra Danado. Opa! Canta, Diego Valadares. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção, as mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Cabelos na testa, tipo sarado, pão de conversa. Joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Maravilha, ouvimos aí Diego Valadares. Eu cantei pra vocês um dos grandes sucessos da minha carreira, Cabra Danado. Pra todos, Cabra Danado. É, Jota Danado, você bonita, é o Cabra viu? Danado, né, Jota? Eu sou. É, Diego, vamos dar um grande abraço para o Brasil inteiro, inclusive nossos amigos aí de Beira Rio, da Beira Rio FM. Nosso amigo Zé dos Passos, a Conceição, Zé, toda dos a equipe um grande da abraço, FM. Sua esposa, toda a equipe da emissora também, não é? Audiência fantástica em São Francisco, Minas Gerais e toda a região, viu? Esse é um grande abraço para todos São Francisco, Minas Gerais. Vocês moram no meu coração, pode ter certeza. Feliz Natal para todo mundo lá. Feliz também. Natal de coração do Jota Neves e toda a equipe aqui da Rádio, Rádio Estúdio FM. Muito bem. Jota Neves, os nossos amigos do Brasil inteiro que queiram adicionar você no Facebook, é só pesquisar. Jota Neves. Jota Neves, Neves. Jota Neves, Neves, Neves, né? É isso aí. E para ver a sua agenda de shows. E para contratar o teu show, é o 61-3302-3163. Jota Neves. Jota Neves, 61-3302-3163. Meu amigo, muito obrigado por ter vindo participar com a gente nesse especial Os Aços de Natal, viu? Programa de Natal. Feliz Natal para você, sua família, seus amigos, muita paz. Que Deus te abençoe sempre a sua vida e a sua carreira, tá? Ô Diego, te agradeço de coração. Muito obrigado pelo carinho, sempre, sempre. E que Deus abençoe você sempre, você e sua família. Amém. E Feliz Natal para você. Para o Marcos Henrique e o Gustavo. Gustavo. E também um Feliz Natal para todo o Brasil. Gente, vocês moram no fundo do meu coração. Cabra danado. Jota Neves canta para vocês. Não vá embora. Obrigado, meu amigo. É isso aí. O meu coração não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece. Desse jeito não, não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece. Desse jeito não, não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa saber, não vivo sem você, ó minha paixão. O meu coração não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece. Desse jeito não, não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece. Desse jeito não, não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa saber, não vivo sem você, ó minha paixão. Muito bem, ouvimos aí com Jota Neves, Não Vá Embora, linda canção. E aí, Marcos Henrique, gostou dessa moda? Boa demais, romântica, né? Romântica, né? Nossa, ô, Marcos Henrique, você é um cara, assim, apaixonado? Demais. Até mandar um beijo pra minha esposa que tá ouvindo agora. Tá em Vilhena. Pra Isabela e pro Gabriel, meus filhos, estão lá ouvindo também. Em Vilhena. Família, lá em Vilhena. Aliás, vocês estão ouvindo juntos, né? Porque o programa está gravado, né? Estamos aqui ouvindo. um beijo pra mim. Um beijo pra você também, né? Um beijo aí pros papais do Gustavo. Ei, Gustavo! Estamos aqui, rapaz. Um grande abraço pra eles, dizer que a gente tá muito feliz de estar aqui. Mandar um Feliz Natal a todos os, todo o pessoal de Rondônia, do Brasil inteiro, de Vilhena, né? A você e sua família, Diego Valadares, ao nosso amigo J. Obrigado. Neves também, a toda a família dele. Que Deus abençoe a todos vocês, né? De coração, continue abençoando toda essa família brasileira, né? Que somos nós, unidos como sempre. E muito felizes por estar aqui, né? Compartilhando desse dia maravilhoso que é o especial de Natal aqui junto a você, Diego Valadares. Muito obrigado, Marcos e Gustavo. Que Deus abençoe vocês, a carreira de vocês, a vida de vocês. Amém. Transmita meu abraço apertado, carinhoso aí para todos os familiares, amigos, a de Vilhena, viu? Quem Sim. sabe estarei fazendo um show com vocês aí logo, logo. Opa, né? Turnê lá em Rondônia? Tamo junto. Meus amigos, contatos para shows, redes sociais, fica à vontade. Galera que procurar a gente no Facebook aí, Marcos Henrique Gustavo, só adicionar lá, a gente vai ter a agenda da gente lá. Tem as músicas para baixar também no palcomp3.com, né? Você baixa gratuito as músicas lá, né? E o telefone de contato, que é o 62, né? 8273-2970. 62? 8273-2970. E o? 8257-7071. Muito bem, Marcos Gustavo. Isso. Olha, vindo de Rondônia para Goiânia, vem, volte a Brasília para visitar os nossos ouvintes, aqui o nosso programa, e falar e cantar novamente para os nossos ouvintes. E pode deixar que aqui a gente continua tocando as modas. Ok, Opa. Muito obrigado. A gente fica muito feliz também. A gente teve uma grande honra de também receber aqui no programa, né, o nosso amigo J. Neves, né? E dizer que a gente está muito feliz. Mandar um grande abraço para a minha família que está ouvindo. É, não só meu pai, minha mãe, minha irmã, mas também o meu tio Quinca, minha avó Maria, tia Ana, tia Iracema, né, o pessoal todo, a dona Rita, a dona Nália, o seu Lagoa, são o pessoal que, são, que já são ouvintes do programa seu, né, que gosta muito de estar ouvindo o programa seu, e sempre está lembrando, mandando um grande abraço para você, fala que gosta muito de estar ouvindo o programa do Diego Valadares. Muito obrigado, fico muito feliz, um beijo para todos vocês aí, de Vilhena, do Brasil inteiro, Feliz Natal para todo mundo, muita paz, muito amor, estamos juntos e misturados sempre aqui no nosso programa. J. Neves, muito obrigado. Marcos Henrique Gustavo, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Volte mais vezes, viu? Muito obrigado por terem vindo a brilhantar esse programa aqui comigo, especial de Natal, tá bom? Ok, muito obrigado. E vocês vão cantar. É aí que a saudade machuca. Mais um sucesso de vocês. Isso aí. Gente, fiquem com Deus. Um beijo no coração de todo mundo. Até amanhã com mais um programaço Mundo Sertanejo. Nós estouramos um pouquinho o tempo do programa, até peço aí aos nossos diretores, os programadores aí das emissoras parceiros pelo Brasil inteiro, que nos perdoe por hoje, viu? É Natal, né? Vamos perdoar. É Natal, vamos perdoar. Perdoar. Gente, fiquem com Deus, tchau, muito obrigado. Cantam Marcos Henrique e Gustavo, é aí que a saudade machuca. Tchau, Brasil. Brilham demais e as lembranças não te deixam em paz, e você se vê sem saída. O que fazer quando o peito dói e toda canção faz lembrar do que foi e talvez nunca mais vai voltar? É aí que a saudade machuca e o coração descompassado parece parar. E aí então você se pergunta se esse amor pode um dia voltar.